Na noite dessa quarta-feira, dia 26 de junho, sendo iniciado as atividades externas da Festa de São Pedro de 2019. Nesta noite foi realizada a macarronada tradicional produzida pelo Círculo Italiano de Gasparim. Representando o prefeito Kleber Vandal nessa noite está o secretário de Assistência Social do município, Santiago Martinávia. Santiago, casa cheia, todo mundo atendeu ao chamado da festa e prestigiado esse grande evento? Com certeza, Gil, é o momento de rever bons amigos, momento da gente externar a nossa fraternidade, um momento de reencontro da família gasparense nessa festa que é a maior festa do município de Gaspar, tradicional, onde a gente estará presente todos os dias, o governo estará representado pelo chefe de gabinete, pelo vice-prefeito, pelo próprio prefeito, que a partir de quinta-feira estará todos os dias na festa, para a gente interagir com a população, ouvir as demandas, ouvir ideias, novas ideias para a nossa cidade. E a gente sabe, Gil, que nesse espaço, a partir, acredito que do ano que vem, teremos o Passeio São Pedro, que será um marco na cidade de Gaspar, com um comércio diversificado. Nós que ainda não temos shopping center, mas aqui vai ter um comércio diversificado, um local para tomar café com os amigos, um local para a gente se confraternizar, um local para a gente fazer compras, um local para encontro da família. Secretário, para quem está chegando morar neste ano em Gaspar, vale a pena conhecer a Festa de São Pedro? Com certeza, Gil. Nós temos uma migração muito grande para o município de Gaspar, até porque a localização, um povo muito acolhedor, é um município muito bom de se morar, envolve a cidade, envolve também o interior da cidade. E com certeza, aproveite de quarta a domingo a Festa de São Pedro tradicional, para você, além da culinária, tem também as atrações, os sorteios, as compras, enfim. Não faltam opções para você e sua família. Também presente aqui na macarronada da Festa de São Pedro, o vereador Júnior Ostins, do MDB, junto com a família, com os amigos. Vereador, uma noite maravilhosa junto com os amigos, a casa lotada. Um grande início, né, da Festa de São Pedro 2019, com essa macarronada. Superou todas as expectativas, né? Já temos um público muito grande nesse momento, ainda nem acabou a missa, né, Gil? Então a gente realmente espera que a festa, no transcorrer dos outros dias, seja da mesma forma. Parabenizar toda a equipe que hoje esteve aqui, principalmente o Círculo Trentino Italiano lá do Gasparinho, que sempre vem fazer essa macarronada, e convidar todo o nosso povo gasparense para prestigiar a nossa festa de São Pedro até domingo. Vereador, o senhor tem noção de quantas pessoas cabe aqui no Salão Cristo Rei, porque está lotado agora? É verdade, Gil, circula muita gente, né? Tá, eu já estou aqui um pouquinho mais de tempo, porque a gente tá tomando um vinhozinho. Olha, mas com certeza já passou mais de 1000 pessoas aqui. Então, acho que a macarronada vai superar o número do ano passado, né? Os festeiros se empenharam muito esse ano. Frei Paulo sempre com aquela animação, toda a nossa fraternidade franciscana. E a gente tem certeza que vai ser assim no decorrer dos outros dias da festa também. Também presente nessa macarronada, nessa quarta-feira, da Festa de São Pedro, a vereadora Marilúcia de Champs Rosa. Vereadora, gostou da macarronada? Como sempre, né, a todos os ouvintes da Rádio Sentinela, é uma satisfação vir à Festa de São Pedro e com a tradicional macarronada aqui do Círculo Trentino, e dessa forma aí colaborar então com São Pedro e com toda a comunidade de Gaspar, né? Então, a macarronada maravilhosa aí, quem não veio, com certeza perdeu. Vereadora, veio com a família e com os amigos? Com família, com os amigos, e isso que vale, né? Amanhã a gente já tem outro cardápio também, que é a sopa, e assim vai o churrasco, que é tradicional da Festa de São Pedro também, e chegando aí no domingo com a tradicional festa, realmente, a missa, né? Isso é que vale realmente a nossa fé também, né? Juntamente com São Pedro, a Deus, e peço realmente, né? A gente pede que a comunidade venha participar, como todo ano, e o sucesso como está sendo esse ano também. A variedade de massas é grande, todo mundo acaba repetindo. Sim, e quando se fala realmente nos italianos e no Círculo Trentino, todo mundo vem, sabe que tem uma macarronada gostosa e que está garantida. Chefe de gabinete da prefeitura, Rony Miller, também presente com a sua família nessa macarronada da Festa de São Pedro. Uma festa maravilhosa, todo mundo compareceu, o senhor também trouxe a família e os amigos? Evidentemente, né? Uma festa tradicional, a gente cresceu vindo aqui na festa e a gente continua essa tradição, né? Junto com a nossa família, com os nossos amigos, na verdade, os amigos a gente reencontra aqui, não precisa nem trazer, né? É olhar para um lado, olha para o outro, a gente acaba revendo amigos de escola, revendo amigos da infância, e que a Festa de São Pedro tem essa possibilidade de aproximação, né? De rever, de contar velhas histórias. E a gente sabe que a Igreja Católica aqui no município de Gaspar, São Pedro Apóstolo, ela trabalha um desenvolvimento social muito grande, é Conferência Vicentina, a questão da religiosidade, ajudando a nortear os princípios básicos da família. Isso é tudo muito importante, é muito bacana para a gente estar aqui prestigiando essa macarronada, que, aliás, é uma delícia, né? Então, todo ano não se perde isso, sabe? Aliás, se evolui muito. É um prazer, é satisfatório a gente estar aqui. Rony, vale salientar, destacar aqui a importância da religiosidade das pessoas que aqui vêm na igreja e também a amizade, a fé cristã e aquela amizade que sempre se perpetua por anos e anos. Exatamente, né? Então, é uma festa católica e a gente encontra aqui pessoas até que não são católicas, mas que são bem recebidas, são bem-vindas aqui. E como você falou, né, essa questão de religiosidade, eu acho que é o pilar da família, né? Seja ela católica, evangélica e assim por diante. Mas se tratando hoje especialmente da Igreja Católica, faz muito bem, há muito tempo. E a gente, graças a Deus, sempre tem um acolhimento espiritual muito grande aqui na Igreja do município de Gaspar, na Igreja Matriz. Vereador Rui Carlos Deschamps, vereador, gostou da macarronada? Olha, realmente está de parabéns, né? Isso aqui sempre é um sucesso, tanto é que você está vendo aí, salão está cheio e chegando cada vez mais gente ali. Realmente é um sucesso. Tenho só que parabenizar toda a equipe ali, a talianada aí, que mais um ano está aí na macarronada aí. Parabéns mesmo. Realmente, acho que a Festa São Pedro é um sucesso já e por natureza, né? São 169 anos de comemoração do nosso padroeiro. Já desde épocas que ainda nós pertencíamos ao Blumenau, a Festa São Pedro já existia, né, Gil? Isso é muito importante. Vereador, um diferencial da macarronada é essa delícia que é o diferencial dentro da Festa de São Pedro. Ah, com certeza, né? Você vê que foi uma inovação que colocaram aí e deu certo. Essa macarronada aí, ela traz o povo mais junto. Tu vê que quantas pessoas conhecemos aqui que há dias, às vezes tu não vê no dia a dia, no cotidiano, e aqui está encontrando com todos, cumprimentando um, abraçando o outro. Isso é o legal, é trazer a família gasparense para se juntar aí praticamente numa janta, né? O buffet foi montado cerca de 18h30 e agora já 21 horas e praticamente salão lotado ainda. É verdade, você vê 18 horas, 21h30, então vê só que são praticamente mais de 3 horas servindo e o salão está cheio. Eu acho que tem que continuar, isso é importante. Você vê as histórias antigamente, a Festa São Pedro, realmente, isso tinha danças, contra o meu pai lá, que faleceu com seus 94 anos, que a Festa São Pedro se comemorava também de quarta a domingo, inclusive com danças. Era por aí, e daí que surgiu a situação do quebra-tigela. Foi justamente nas ditas festas de São Pedro. Mas está aí a tradição, está aí implantada e com sucesso garantido. É a festa passando de geração para geração. Festa passando de geração para geração. Né? Isso aí nós estamos aí há quantas gerações? 169 anos, nós estamos nas quarta, quinta geração já. Né? Nós viemos até a cozinha do Cristo Rei para conversarmos com o pessoal que preparou essa macarronada deliciosa nessa noite de quarta-feira. O Círculo Trentim de Gasparim, representado aqui pelo vereador Dionísio Bertoldi. Dionísio, mais uma noite de muito trabalho, mas que todo mundo saiu satisfeito. Com certeza, né, Gil? Nós estamos aqui desde as 14 horas da tarde, aqui preparando os molhos com a equipe do Circo Trentino, e agora, nesse momento, estou praticamente finalizando, né? É mais uma vez um sucesso, né? Mais uma vez eu quero parabenizar o Circo Trentino por esse belíssimo trabalho voluntário que nós fizemos na Capela Santo Antônio, na Paróquia São Pedro e na Comunidade Virgem de Nazaré e também na Creche Fátima Regina. Somos quatro pontos onde todo ano a nossa equipe do Circo Trentino vai e faz a macarronada voluntariamente. Quantos quilos de macarrão foram nessa macarronada? Vejam bem, uma média de 200 quilos de trigo. Isso significa que dá uma média de praticamente 300 quilos de macarrão hoje preparados aqui no Cristo Rei, na Festa de São Pedro. Quantas pessoas estiveram trabalhando? No Circo Trentino ali, aproximadamente uma média de 20 a 30 pessoas trabalhando. Começamos sempre com uma média de 10 pessoas e conforme a necessidade e vai precisando do serviço, a gente vai aumentando, né, e o pessoal também sai do seu trabalho e vem para cá, engancha juntamente com todo o pessoal que está aqui. Fica uma parte no fogão, né? Eu, o Lovidio, o Nivaldo, o Clides, o Jaime, o Vitorino. E a outra parte, então, fica ali, que é para misturar o macarrão com o molho, né? Que é a Vera, a Zéza, tem o Jaime. Nesse momento fica difícil a gente também colocar nome, porque a gente esquece, né? Mas enfim, quem vai escutar sabe de quem estava trabalhando ali. E na salada aqui em cima, então, nós temos a Maria Terezinha também, que fica preparando a salada. E quem traz o macarrão para cima, então, é o Júnior, o Pitz, o Alisson, o Luiz Felipe. E tem mais uma parte do Tico Trentino, cuidando, então, do buffet ali na frente, que é a Joelma, a Bruna, a Monique, né? A Kelly também. E todo o pessoal que trabalha junto com o Tico Trentino aqui para fazer que esse evento, mais uma vez, fosse um sucesso. Quantos tipos de macarrão foram feitos? Foram 4 tipos de molho, né? Foram a carbonara, a bolonhesa, o bacon, o alpesco, né? São 4 tipos de molho, né? O alpesco também. Essa macarronada é tradicional e todo mundo já espera todo ano. Todo vê, né? Você pode ver aí pelo público, né? Que esteve presente hoje aqui no Cristo Rei, né? Esperava uma média de 700, 800 pessoas. Pelo volume de macarrão, acredito eu que passou de 1000, né? Frouxo bem, né? Eu acho que isso é bom, né? Para nossa matriz, né? São Pedro. E é bom para todo o povo gasparense que está envolvido. Principalmente agora, né? Que está se construindo aqui ao lado e que se precisa de bastante recurso, né? E a gente faz isso com amor. Né, porque vem dos ensinamentos dos nossos anos passados, do saudoso papai e de outras pessoas que já partiram. E hoje, então, nós estamos aqui seguindo essa tradição italiana e esse compromisso que desde o começo, quando foi fundado o Tico Trentino, a gente assumiu e espera continuar por muitos e muitos anos. Ok, Dionísio, muito obrigado. Eu que agradeço, Gil. Obrigado você por sempre estar presente e fazer com que a festa continuasse sendo um sucesso como está sendo. Do Salão Cristo Rei, falando sobre a macarronada que dá início às festividades externas da Festa de São Pedro 2019, Gil Dias para a Rádio Sentinela.